10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. A descobrir o barão, vai buscar o marido para almoçar com ela. Se for o marido, vai buscar a esposa. Igual a banana, e mais, igual a amendoim, e mais. João, peço que é algum tipo. I saw you walking in the moon. Diz o povo e tem razão, o valor que se marcou é um decorrido 7 minutos desta segunda parte. Aguanta uma falta dentro da grande área de Tufa. Também em relação ao treinamento. Toma o seu. Thank you. Gostava de ser bruxa. Já comentou. É a minha vez, é um bocadinho. Vez, não é? Sou a doutora Cílio Vela, desculpe. É que todos. Um pelo do fundo. A velha, que era uma bruxa. De 93. São Nacional. Eu, para além do prazer muito grande que eu tenho aqui para fazer esta gravação para vocês, eu tenho que dizer que estou muito. Por que porquê? Não digas nada, não me digas nada. Eu não. É o Gostava de ser bruxa, ou seja... Thank you.

Mais ou menos aberto, mais ou menos camuflado entre o Presidente da República e o Governo, ou vice-versa. Eu... Errada. Para в которого наша генерала, наша военно-промышленное руководство на партийной основе никак не может отказаться. По всей видимости, здесь выход в том, что оно пришло к пониманию пересмотра своих оценок, своей позиции. Выход заключается в перестройке структур Министерства обороны, перестройке структур военно-промышленного комплекса, чтобы Министерство обороны возглавляли гражданские лица, чтобы на него замыкались все хозяйственные подразделения вооруженных сил, чтобы на него замыкались и были сосредоточены в его руках все средства военного бюджета, для того, чтобы оно заказывало технику и покупало ее столько, сколько нужно действительно для армии, а не так, как сегодня на самом деле происходит. Not the dark, but the light. Not the dark, but the light. Honeymoon, honeymoon.